Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, a nossa saudação a todos, em especial às famílias enlutadas, mas eu sei que vocês têm a paz, a certeza de que as mamães estão melhor no colo do Senhor. E um dia viveremos novamente em pleno gozo e alegria. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada uma delas e pela vida de vocês também. A nossa saudação especial, como alguém disse no grupo da Casa da Juventude, na semana do Dia das Mães, tivemos três mamães que foram repousar junto com o Senhor. Nosso sentimento mais profundo, sincero, sabendo o que significa essa dor e, ao mesmo tempo, sabendo o que significa a certeza, a esperança de que amanhã estaremos todos juntos. Deus abençoe a todos de modo especial. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos quase concluindo o livro de 2 Samuel. Hoje vamos ver o capítulo 23, o penúltimo capítulo de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23, as últimas palavras de Davi também estava partindo. Então, esse é um momento que só quem viveu sabe a dor, os que estavam próximos, e ao mesmo tempo, aqueles que creem sabem o que significa a paz de ter uma pessoa que partiu agora, mas que amanhã nos encontraremos. Nesse capítulo, irmãos e irmãs, penúltimo capítulo de 2 Samuel, você vai encontrar, portanto, as últimas palavras de Davi, uma menção aos valentes de Davi e um anúncio, um prenúncio da vinda do Messias. E com isso estamos praticamente encerrando mais um livro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor pelo Espírito Santo que habita em nós, Espírito que convence do pecado, Espírito que consola, Espírito que nos conduz à palavra, Espírito que nos conduz à imagem e à semelhança de Jesus. Bendito seja o Santo Espírito de Deus. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos ler uma palavra aqui de abertura devocional que o irmão Everson e equipe nos enviaram para compartilhar com vocês. Depois leremos o capítulo 23 de 2 Samuel e encerraremos com uma nota de rodapé e uma palavra pastoral. Diz assim o texto que nos foi enviado: na dúvida do que é certo e errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem a você. Preste muita atenção nessa frase, irmãos. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Na dúvida do que é certo e é errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem a você. Se você não gostaria que lhe fizessem alguma coisa, então não faça ao outro também. Isso é uma direção correta. Coloque-se no lugar do outro. Sempre. Coloque-se no lugar do outro, sempre. Irmãos, não levantemos um monumento à nossa dor. Não levante um monumento à sua dor. Na vida passamos por muitas lutas e amarguras. Descemos muitos vales escuros. Cruzamos muitos desertos áridos. Nossos pés sangram ao pisarmos essas estradas juncadas de espinhos. Muitos nessa jornada ficam revoltados. Noemi, mulher de Elimeleque, ficou amargurada com Deus, resolveu trocar de nome e erguer um monumento à sua dor. Nem imaginava ela que Deus haveria de escrever através dessa providência carrancuda uma das mais sorridentes histórias da humanidade. Deus pode converter nosso pranto em alegria e nossos vales áridos em verdadeiros mananciais de consolação. Eles nos desejaram um bom dia, que Deus nos abençoe e nós desejamos a eles também uma boa noite, que Deus os abençoe todos os dias de suas vidas, em nome e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. As últimas palavras de Davi, segundo Samuel 23, tem uma correspondência direta com o primeiro livro de Reis, no capítulo 2, de 1 a 9. Diz assim a palavra: Foram estas as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi ben Ishai, Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Yahvé falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça? Quem governa as gentes, sob o temor de Deus? É como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos que não são reunidos com as mãos. Quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados onde quer que estejam. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Agora ele continua falando dos valentes de Davi, o texto, com correspondência em 1 Crônicas, capítulo 11, 10 a 47. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Joseb, Bassebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo Os Três, e armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar ben Dodo. Eleazar, filho de Dodô, neto de Ahohi, ou Aoi, como dizemos. Um dos três guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória e o exército retornou onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estava chegando o tempo da colheita, três chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no vale de Refaim, dos gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, retiraram água do poço que ficava próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta, diante de Yahvé, e declarou: que me livre, Yahvé, de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos três guerreiros conhecidos como os três. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os três. Ele foi mais notável que todo o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso quanto os três. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e, no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Essas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os três principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer dos soldados do grupo dos 30, contudo jamais igualou-se aos três, mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 eram contados Azael, irmão de Joabe, e Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arod, Elês, de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aui, Maarai, de Netofate, Releb, filho de Baaná, de Netofate, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, dos ribeiros de Gaás, Avi Alvon, o Arvatita, Asmavet, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazen, ou Jonatas, filho de Chama, o Ararita, Elifelet, filho de Asbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, ou Gilionita, Esrai, de Carmelo, Parai, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agadi, Zelec, de Amon, Naaraí, de Berote, o escudeiro de Joabe, Ben Tseruiá, Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Gareb, de Jati, Eritita, Urias. Houve, portanto, 37 guerreiros famosos ao todo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor pela Santíssima Palavra em 2 Samuel, no capítulo 23. Meus irmãos, minhas irmãs, as últimas palavras de uma pessoa são sempre muito importantes. Ainda mais de um rei com tantas experiências vividas com Yahvé. Guarde isso. As últimas palavras de uma pessoa são sempre muito importantes. Ainda mais de um rei com tantas experiências vividas com Yahvé. Davi deixa para a história, deixou para a história e posteridade um salmo que muito se assemelha à última bênção de Jacó, que passou a ser chamado Israel, aos seus filhos e descendentes, Gênesis 49. Esse salmo pode ser compreendido como o último testamento profético de Davi, composto na época das suas derradeiras orientações e advertências ao seu filho Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo 10. A essa altura da vida, no limiar da vida, Davi tinha plena consciência de que o Espírito de Deus estava vivendo em seu coração e o capacitava a falar debaixo da direção do Senhor. Confira posteriormente, segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Em hebraico, a expressão neum significa palavra e tem o sentido de inspiração. Repito, neum, em hebraico, significa palavra e tem o sentido de inspiração. E aqui, particularmente, a ideia de mensagem profética, como foram os oráculos de Agur, conforme Provérbios 30, versículo 1. Feliz é a pessoa que chega à conclusão de que é o Espírito Santo, que chega à conclusão de que é do Espírito Santo que procedem as melhores palavras de vida. Esse é o meu desejo e a minha oração quando nós estamos encerrando a leitura de mais um livro da Bíblia, que você experimente essa bem-aventurança, que você experimente essa felicidade de saber que você é uma pessoa que já concluiu de que é o Espírito Santo, foi do Espírito Santo, é do Espírito Santo e será do Espírito Santo as palavras que procedem para a bênção, que procederam para a bênção da sua vida. Aí você é feliz. Se você chegou à conclusão de que foi o Espírito que gerou essas palavras de vida, então você é feliz. Mas se você acha que foi sua a palavra, se você fez um monumento a si mesmo, aí você será infeliz. Mas você será uma pessoa realizada, bem-aventurada, feliz, se for uma pessoa que chega a essa conclusão de que é do Espírito Santo de Deus que procedem as melhores palavras de vida. Confira também Mateus capítulo 10, versículo 20, o Evangelho de João capítulo 14, versículo 26. Davi, aqui nesse capítulo, irmãos, irmãs, teve uma pré-visão. Vou repetir, Davi, aqui nesse capítulo, teve uma pré-visão, ou pelo menos relatado nesse capítulo. Ele já devia estar com essa pré-visão, mas deixa claro nesse capítulo. Ele teve uma pré-visão da pessoa do Messias, em Jesus Cristo, a nossa rocha eterna. Capítulo 22, versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 4, 15, 18, 30 e 31. Em rápidas e vívidas pinceladas, Davi retrata o rei teocrático que se concretizará no império do seu mais expressivo descendente, a saber, Jesus Cristo. Quanto à linhagem terrena, ele é descendente de Davi. Por outro lado, no Salmo 110, ele diz, nos primeiros versículos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés, ou seja, já colocando em Jesus a figura daquele que está à direita de Deus Pai, e os inimigos serão colocados debaixo do estrado dos seus pés. É o Senhor de Davi. No que diz respeito à humanidade, ele vem da linhagem de Davi. No que diz respeito à divindade, Jesus é o Senhor de Davi. Davi retratou o rei teocrático que há de se concretizar no império do seu mais expressivo descendente, Jesus Cristo. Essa declaração poética, no verso 3, complementa aquela do capítulo 7, versículos 12 a 16, e prenuncia as de Isaías, capítulo 9, versículo 7, capítulo 11 de Isaías, de 1 a 5, Jeremias, capítulo 23, versículos 5, 6, 33, capítulo 33, 15, 16, Zacarias 9, versículo 9. Eu vou repetir e finalizar com a leitura do versículo 3. O Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Aqui, irmãos, a rocha de Israel é Jesus Cristo. A casa que estiver erguida sobre a rocha, pode vir uma tempestade e ela não ruirá, mas se for construída sobre qualquer outra coisa, vem uma tempestade, o vento, as águas, a tribulação, a dor, o lamento, como mencionamos no início, e tudo vem ao chão. Então ele diz, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, comunicou sua vontade. A rocha de Israel me revelou. Quem revelou? Jesus Cristo. quem governa o povo com justiça, quem governa a gente, as gentes, as pessoas. Vai ficar mais fácil. Quem governa as pessoas sob o temor de Deus. É como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios do sol, depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos e irmãs, mais uma vez, expressando minha palavra de consolo àqueles que tiveram as mamães partindo, porque embora nós tenhamos certeza e esperança de vivermos juntos eternamente, esse momento de partida é sempre um momento doloroso, porque lembramos, trazemos à memória tudo que vivemos juntos. Então, mais uma vez eu repito que o Espírito Santo console e que esse consolo venha dessa certeza também, que elas estão, as mães que partiram, na rocha de Israel, que elas foram governadas e participarão desse governo de justiça e experimentarão para sempre a luz da alvorada ao nascer do sol, o amanhecer sem nuvens, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios do sol, elas já estão vislumbrando os primeiros raios do sol da eternidade que vem depois da chuva que fez crescer as plantas da terra. Deixo minha palavra de consolo e, ao mesmo tempo, deixo minha palavra de alegria, porque nós lemos mais um capítulo da Bíblia, damos graças por esse capítulo, damos graças pela vida de Davi, pelos valentes de Davi e pelas palavras de Davi, pelos salmos de Davi, e pela nossa certeza que nós participamos desde já da rocha de Israel. Nós participamos desde agora do reino com justiça sobre todas as pessoas. Nós já somos coparticipantes da luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. Nós já somos coparticipantes dos primeiros raios de sol depois da chuva, porque somos corpo de Cristo que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Sim, a nossa dinastia que aceitou a Cristo como Salvador e Senhor está em harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna conosco, está firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, nos conduzirá ao êxito em tudo e nos proporcionará todos os desejos do coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diferente dos perversos, nós que aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor, experimentamos essa vitória. Que o Senhor nos dê, se for a sua vontade, força para lermos o último capítulo, capítulo 24, e encerrarmos a leitura de mais um livro da Bíblia com os irmãos e as irmãs. Recebamos a bênção com muita alegria. Senhor, consola as famílias enlutadas. Me lembro mais uma vez da família da pastora Isabel. Consola essas famílias e dá a eles a certeza de que fazem parte da rocha eterna e elas fazem parte da rocha eterna. Senhor, além de consolar, nós te pedimos que teu Espírito nos anime, nos vivifique cada vez mais para que experimentemos o que significa participar dessa rocha eterna. E muito obrigado por mais um capítulo da Bíblia lido. Se for do teu agrado, queremos concluir a leitura desse livro com os irmãos e as irmãs, para a glória do teu nome, porque nós não erguemos monumento para nós mesmos, em nosso nome ou para nossa honra, mas erguemos um altar de adoração ao teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, o consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e dê convicção de que nós somos parte da rocha eterna da salvação, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.